histórias são da hora. Rap colabora, colo com família prova. Norte, sul, leste, norte, oeste, veste. Hip hop negro, bomba é a best. Epidemia, sintonia, louco sincroniza. Determina a brilha, o foco todos na brisa. Fumaça que sobe, aqui a cultura colhe. Planta e raiz, moro mano, é sem bop. Na transparência, existência para a decadência. Ocorrência, tendência, toda resistência. Plano mirabolante, avante e fantástico. Vamos a radiante, a frente no cenário. Se importa, cota, bora, olha, segura a rota. A caminhada fora, nos corre só das notas. Missão implacável, o alado favorável. Visão, a lei, nego, a fita estável. Essa é a conclusão, os mano em ação. Buscar na cena, jão, sua revolução. Procure lá no Google, vulgo, sepulcro dos antiputo. Igual Pluto, minuto que não sobra o fel que mata. Boca de lata, rima faz gol de placa. Fogo na baga e placa, o testosterona empata. Zona suburbana, underground, playground. Nick Minaj no round, Arábias Lounge aplaude. Sangue né esmalte, não aperte o pause. Serenata ao balse, família ML. Rapaz, a mate, restou droga no transporte. Foi rebate, o pesadelo é transbate. Quinti no gote. Bigode, chocante igual Serrazi, estranho igual Kelloide. Nasceu esferno, só tem diabetes na esquina. Nasceu instrumental, tem piriguete, cocaína. Uma linda palavra, fala com Cristo e há muito tempo eu não orava. A sensação na praça, se chama ruaça. Mastiga tanto, transpassa logo, o tempo passa. Nossa paz, nossa, nossa, nossa paz. Nossa paz, nossa paz. Tava batia gema, que o que eu falava, trajetória pequena pra pena. A correria é muito louca, tudo bem. Se acabar a gasosa, nós vai na sola ou de trem. Mas se tivesse malote, tava além. Era só gozolândia, sem atrasar ninguém. Aperta o start do mic, não deixo pra mais tarde. Aquele flow de destaque que só o sábio sabe. O rap já salvou vários manos. Os verdadeiros comigo tão trampando. O fulano já andou com o Beltrano. Até trombava ciclano de vez em quando. Mas a nossa cara é unir, expandir. Levar o rap do sul pro centro, zona norte. Até pro Japão eu sei que nós pode. Sou do robô, na cena os bicos sofrem. Mas eu quero mais, eu sei que posso mais. Sou favela, sou quebrado e mostro que sou capaz. Tô com minha família e vou seguindo em paz. Inspirados muito loucos, somos nós. Yeah, yeah, yeah. Inspirados muito loucos, é aí, somos nós. Parte pra cima, vamos embora. Traz a vitrola, fala você. Rap é tipo uma criança sem escola. Criando asas pra voar, ou pra quem sabe até voar, flutuar pelos ares. Mil outros lugares, a vida é sempre feita por detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Mas calma lá, sem cambalacho, os esculacho. Bem logo ali naquela esquina tem um despacho de caderno, poesia, livro, lápis e caldo quinó. Quem sabe assim a vida fica melhor. Se tá ruim pra você, imagina pra favela. Na rua quem dormiu é boa noite, Cinderela. Respirar o puro ar no meu habitat. Ver a paz reinar, flutuar, poder passear. Vamos passear no parque, no desembarque. Então não marque, tome cuidado com o Denark.